Vamos ler o capítulo 1 de Ageu. Começa assim dizendo: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Repita comigo, irmão, o verso 8. Após mim, repita junto. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Repita mais uma vez. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Repita mais uma vez, sem precisar ler, apenas declarando. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Três coisas que o Senhor nos orienta, nos dirige nesse verso 8, e que é o centro de toda essa mensagem do livro de Ageu. Ageu era um profeta, naquela época, o rei Dario, Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. São pessoas importantíssimas para um contexto e algo que estava acontecendo ali naqueles dias. Em Israel, ou com Israel. Israel estava cativo na Babilônia. Israel estava preso no exílio. Isso é, o povo tinha entristecido tanto a Deus, o povo tinha feito tantas coisas erradas, o povo não seguia a Bíblia. Isso é que é impiedade. Impiedade não é o que não é crente. Ah, o que não é crente é ímpio. Não. Impiedade é aquele que não segue a Bíblia. Mesmo tendo o título de crente, pode ser um ímpio. E mesmo não tendo o título de crente, às vezes um católico, não ser um ímpio. Impiedade é fazer aquilo que Deus não mandou, ou não seguir aquilo que Deus mandou. Impiedade é não seguir o que a palavra de Deus orienta para a nossa vida em todos os detalhes de todas as áreas da nossa vida. Se nós pararmos para pensar que nós não consultamos o Senhor nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, nós vamos fazendo no tocar do barco, conforme o sistema, conforme já estamos acostumados, nós vamos fazendo muitas coisas, compramos, vendemos, saímos, fazemos, fechamos negócio, acertamos isso, decidimos aquilo, e muitas vezes nós não nos lembramos de consultar o que a Bíblia diz a respeito de tal assunto. Às vezes nós até oramos ou rezamos. Ó Deus, abençoa isso. Ó Deus, qual é a tua vontade? Ó Deus, fala comigo. Mas, na verdade, toda a direção de Deus já está na sua palavra. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Pedro, que todas as questões necessárias concernentes à vida já nos foram concedidas nas regiões espirituais pelo conhecimento de Jesus. Conhecer Jesus é estudar a palavra, porque Ele é a palavra. Quanto mais nós estudamos a palavra, mais nós crescemos espiritualmente. E quanto mais crescemos espiritualmente, mais autoridade espiritual. E quanto mais autoridade espiritual, menos ação do maligno que vem para matar, roubar e destruir nas nossas vidas. Na verdade, boa parte das orações que fazemos são dispensáveis, completamente dispensáveis. É verdade, o Senhor já me mostrou a mim, filho, você está perdendo seu tempo orando assim, você está se gastando, você está gastando horas e chorando, e se... você não precisa disso, filho. E o exemplo que Deus me deu foi o exemplo dos meus filhos. Imagina os meus filhos: pai, já tem 3 dias, a gente não almoça, pai. Por misericórdia, pai, envia um alimento neste dia, Senhor. Que absurdo isso. Assim como é absurdo nós pensarmos nisso, é absurdo muitas vezes nós vivermos assim. E fazemos uma série de esforços para que Deus responda orações. E a maioria dessas orações já estão respondidas. Elas já estão prontas, as respostas já estão prontas nas regiões celestiais. Acontece que eu tenho que entender o que Pedro diz. Pelo conhecimento de Jesus. E o conhecimento lá no grego é roidá, é o conhecimento experimental. Por eu criar situações em que eu acabo tendo experiências com Jesus. E para eu ter experiências com Jesus, eu tenho que andar pela fé, eu tenho que abrir mão de alguns artifícios, de alguns recursos que a gente lança mão toda vez que está no aperto, que está na dificuldade, ou que não sabe o que fazer, a gente tenta. Uma das características do exílio é exatamente esta. Uma das características do cativeiro é exatamente essa. Nós não sabemos para onde vamos, não sabemos o que vai ser amanhã, não sabemos como fazer, não temos acesso ao governo, não temos acesso a isso, não temos acesso àquilo outro, não conseguimos isso, não conseguimos aquilo outro, porque somos estrangeiros nessa terra, somos cativos nessa terra, estamos escravizados nessa terra, estamos presos por tanta coisa, tanto problema, tanta dificuldade, tanta luta, tanta dívida, estamos presos. É literalmente a mesma situação do povo de Israel. Porque não ouvia a voz de Deus e não seguia a palavra de Deus, foram levados cativos. É a situação de muita gente dentro da igreja, de muito adorador, como gostamos de chamar, de muito cultuador. E se nós queremos crescer um pouco com o Senhor mais nessa noite, nós precisamos entender: Senhor, eu quero aprender o que o Senhor ensina nessa palavra.